problema não é técnico. O problema dos fogos é social, não é técnico. Do ponto de vista técnico, melhor ou pior, qualquer um de nós vem cá e planeia ali um espaço que faz sentido, mistura uns sistemas agroflorestais com floresta em manchas, não é? E depois o dono quer lá aquilo? Não quer. Esse é que é o grande problema. O grande problema é conseguir arranjar maneiras de convencer as pessoas a fazerem gestão realmente agrupada. Tentou-se com as GIFs, mesmo assim já melhoraram um bocado, mas cada um continuou a gerir a sua parcela com aquilo que quer. Na minha opinião, o problema é social e político. E político, não é? Porque para a pessoa mexer na estrutura social tem que haver vontade política, tem que haver técnicos no campo, porque a gente não pode obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem. Temos que as convencer. Para isso tem que ter muitos técnicos como o Zé Carlos, por exemplo, que conhece toda a gente daqui, que fala com toda a gente e que pode tentar convencê-los a fazer uma gestão diferente, em que cada um não esteja preocupado com o... Cada um tem a sua área, mas cada área a gestão é conjunta e repartem-se as receitas e as despesas ou qualquer coisa assim.